Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá! Este 16º episódio de Classicamente, o 5º da secção Contrariamente, será publicado em quadra natalícia. Isso justifica o assunto a que é dedicado. A minha primeira ideia foi dedicá-lo ao tema dos vilhancicos. O que são vilhancicos, a sua evolução e a ilustração musical com alguns deles. Os vilhancicos são hoje canções de Natal. Todos os anos dominam as listas da música ambiente, dos centros comerciais e não só, genericamente desde o mês de novembro até ao Dia de Reis. Há os vilhancicos clássicos, aqueles que não podem faltar, como El Tamborilero, assim... Ou assim. A lista dos vilhancicos clássicos é imensa e com variações nos mais diversos estilos. o estilo flamenco, por exemplo. Ha nacido el Redentor, ande, ande, ande, la Mari Morena, ande, ande, ande, que la no se buena. Ande, ande, ande, la Mari Morena, ande, ande, ande, que la no se buena. A esta puerta. E entre lhancicos clássicos ao clássico dos clássicos, numa interpretação clássica. Ou apenas como ponto de partida para a denúncia social ou política. Assim. Quando desempaques tus regalos, niño de lujosa vecindad. Piensa en tantos niños que no saben para qué es la Navidad. Piensa en el chavalo limpiabotas que su noche buena pasará en una banqueta dura y fría del atrio de catedral. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En justicia y libertad, feliz Navidad, un mundo mejor, sin miseria ni opresión. Feliz Navidad, en justicia y libertad, feliz Navidad, un mundo mejor, sin miseria ni opresión. Esa metralleta de juguete. Ou assim. En las Navidades todos tenemos recuerdos. O bilhancico não há necessariamente canção de Natal, nem sequer tem temática religiosa. Os bilhancicos são, na sua origem, canções dos meios rurais, canções populares, como a própria palavra indica. A palavra espanhola, bilhancico, deriva de villa, uma casa de campo, uma quinta. A própria palavra portuguesa vilancete, como também é designado o bilhancico, de vilancete também deriva de vila. O Vilancete, ou Vilancico, era uma composição poética que podia ser adaptada para música, comum na Península Ibérica no período do seu auge. O seu auge conheceu durante o Renascimento e o Barroco inicial. Composta geralmente sobre um mote, em verso de pequena medida, tem caráter campesino. Um exemplo português poderia ser o famoso Descalça vai para a fonte de Camões. O Vilancete já cantam los galhos, de um anónimo do tempo dos descobrimentos. Já cantam los galhos, amor mio é verde, cada que amanhece. Vente como mia, mais tarde. Acabei por desistir da ideia dos Vilancicos. Desisti ainda de mais dois ou três temas natalícios e acabei por estacionar num dia, numa festa que em Espanha conhece grande relevo. Já conheceu em Portugal, mas que em Portugal tem vindo a perder e tem cada vez menos importância. É o Dia de Reis, dos Reis Magos. Los reyes eran tres, Melchor Gaspar y el negro Baltasar. Ropa y miel llevará un poncho blanco de alpaca real. Ataquemos então os Reis Magos, quero dizer, ataquemos o tema dos Reis Magos. Dos quatro evangelistas canónicos, apenas em Mateus encontramos os magos, a estrela que os guia, o massacre dos inocentes e a fuga para o Egito. Nos outros três evangelhos, nem uma linha sobre o assunto. Vou recordar o que diz Mateus, para se ver como, ao longo do tempo, a história foi enriquecida pela imaginação criativa da fé e para se ver como o próprio evangelista inventa que baste. Resumidamente, o texto bíblico diz que os magos teriam sabido que o rei dos judeus, palavras suas, havia nascido em Belém da Judeia, uma parte montanhosa no sul da atual Palestina, entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Souberam-no através de um sinal divino sob a forma de uma estrela, entretanto convertida em símbolo do Natal. A estrela colocou-os no caminho até ao estábulo onde Jesus estaria a abrigar. Antes do fim da viagem, quando chegados a Jerusalém, a estrela desapareceu, pelo que os magos procuraram o rei Herodes para lhes perguntar pelo recém-nascido. Herodes não gostou da notícia de um concorrente ao seu trono. Rei, representante da autoridade romana junto dos judeus, rei era eu, Herodes, o próprio. Ainda assim, como quem não quer a coisa, pediu aos magos que continuassem o caminho, adorassem o tal menino e no regresso lhe dessem as coordenadas da localização de Jesus para que ele próprio o adorasse também. Só que os magos foram avisados em sonhos de que o manhoso Herodes queria era matar o menino e deveriam trocar as voltas ao rei, que é como quem diz, regressar por outros caminhos. E foi o que fizeram. Sentindo-se enganado, Herodes não esteve com meias medidas e ordenou a matança de todas as crianças com a idade igual ou inferior à suposta idade do pretendente ao trono da Judeia. Todas as crianças com a idade até aos 2 anos, inclusive. Mas mais uma vez o céu adiantou-se ao malvado do rei. Um anjo apareceu ao pai de Jesus, o pai putativo, claro, e aconselhou-o a fugir para o Egito, conselho que os pais do menino seguiram. A Sagrada Família refugiou-se no estrangeiro e por lá se manteve até ao regresso seguro após a morte de Herodes. Regem veri requitimes, non Os comentários que seguem não são invenções minhas, mas são só reprodução do texto de São Mateus. Primeiro, os três reis magos não eram três nem eram reis. Mateus diz apenas que eram magos, o que pode querer dizer sábios, eruditos, eventualmente astrólogos. A criatividade cristã não acrescentou à história apenas a realeza e o número dos magos. Particularmente durante a Idade Média, portanto, uns séculos depois, a história ganha detalhes. Os três, supondo que são apenas três, é que uma tradição oriental conta mais 9, 12 no total. Enfim, os três são batizados, chamam-se Baltasar, Gaspar e Belchior, nomes ausentes do Evangelho que estamos a seguir. São declarados representantes das três raças humanas, a branca, a amarela e a negra, e são coroados reis da Arábia, da Índia e da Pérsia. Um monge do século VIII descreve-os com tantos pormenores como se os tivesse conhecido. Baltasar, velho, cabelos brancos e barba comprida, ofereceu ouro. Gaspar, jovem, imberbe, de cor avermelhada, ofereceu incenso. O terceiro, de barba densa, ofereceu mirra, prefigurando com a mirra a futura morte de Cristo. Repare-se neste pormenor. Quem poderia dar essa medonha notícia da futura morte do agora menino? Só poderia ser o negro. Segundo São Beda, o tal monge do século VIII, de facto Belchior era negro. Se quiser saber mais sobre os três reis magos, que não são três nem reis, digo-lhe que há várias lendas ou revelações divinas, não sei, e que não há acordo entre elas. Mas podemos, a partir delas, tentar uma síntese. Dizem-nos que os três tornaram-se bispos e passaram o resto da vida a espalhar o cristianismo. Morreram com alguns dias de diferença, após uma visão que lhe revelou que a sua vida terrena chegara ao fim. 200 anos depois, os supostos restos mortais dos magos foram trazidos para Constantinopla por Santa Helena, mãe de Constantino. Esse mesmo, o tal imperador romano do século IV, que a tradição imaginativa cristã considera como o primeiro imperador cristão. Afinal, isto anda tudo ligado. Mais tarde, as relíquias foram levadas para Milão e, no século XII, para Colônia, na Alemanha. O arcebispo de Colônia mandou construir uma das grandes catedrais góticas da Europa, onde os ossos dos reis magos são conservados num túmulo dourado. Portanto, as supostas ossadas dos adoradores de Jesus repousam em Colônia faustosamente desde o século XII. Milagrosamente, ao viajar pela Pérsia em finais do século XIII, Marco Polo encontrou, a uns milhares de quilómetros de Colônia, um túmulo onde os corpos dos reis magos jaziam em excelente estado de conservação, ainda com cabelos e barbas intactos. Os milagres que a fé consegue, santo Deus! Cordis jubilo, Christum natum adore. Mas voltemos aos Evangelhos, agora para fazermos algumas contas. Primeiro, Herodes, o tal que mandou decapitar João Batista, uma história que vale bem um futuro episódio de Classicamente, o tal que mandou matar as crianças com a idade igual ou inferior a 2 anos, Herodes iniciou o seu reinado no ano 37 a.C. e morreu no ano 4 a.C. Ouviu bem e está devidamente documentado. Herodes morreu no ano 4 a.C. Ou seja, acreditando no Evangelho de São Mateus, o ano 4 a.C. é também, mais coisa menos coisa, o ano em que a Sagrada Família regressa do Egito. Sendo assim, no ano 4 a.C., Cristo já tinha nascido. Em suma, acreditando no Evangelho de Mateus, Cristo nasceu antes de Cristo. Voltemos ao texto bíblico. Por inspiração divina, São Mateus registra o nascimento de Jesus em Belém. Belém é hoje, por essa razão, um grande centro de cultura e turismo do Estado da Palestina. Quando regressa do Egito, a Sagrada Família muda-se para Nazaré. Também por inspiração divina, a mesma ou outra, outro evangelista, São Lucas, garante que é o contrário. José e Maria são de Nazaré, mas como têm de se deslocar a Belém para a formalidade de um recenseamento romano, é aí, em Belém, que Jesus vai nascer. Ainda bem que apenas 2 evangelistas se dedicaram à infância de Jesus. Se a inspiração divina tivesse levado os 4 a escrever sobre o assunto, imagine-se quantas mais versões não teríamos destes acontecimentos. Este recenseamento por ordem romana aconteceu de facto, está registado, mas no ano 6 d.C. Ou seja, se aceitarmos a versão de São Lucas, Cristo teria nascido não no ano 4 a.C., mas no ano 6 d.C. Por outro lado, a ida de José e Maria a Belém parece estreita. Por isto, o recenseamento era obrigatório só para os habitantes da Judeia. Ora, José, sendo natural de Nazaré, não estava obrigado. Nestas circunstâncias, custa acreditar que o pai putativo de Jesus tenha viajado com uma mulher em adiantada gravidez, não tendo de o fazer. Para mostrar que estou nisto de boa vontade, proponho uma solução que resolva as contradições entre os 2 evangelistas. Vamos, para esse efeito, admitir um outro grande milagre, acrescentar ao muito maior milagre da gravidez de Maria sem intervenção de esperma humano. Outro milagre é este. Maria engravidou 4 anos antes de Cristo no tempo de Herodes. E neste pormenor Mateus está certo. Depois, Maria permaneceu grávida durante 10 anos, tendo Cristo nascido 6 anos depois de Cristo. E Lucas também está certo. Tudo bate certo, portanto. ou mais ou menos certo. Temos um problemita. Se assim for, quando é que aconteceram a visita dos Reis Magos e a matança dos inocentes? Pois, sei lá, teríamos de introduzir outro milagre. Mas para hoje há milagres que bastam. São Mateus que os magos encontraram o menino em casa com Maria sua mãe. Nada de presépios, portanto, nada de pastores, nada de grutas. A manjedoura de Belém e a adoração dos pastores são exclusivos de um outro evangelista, Lucas. São Lucas, aliás, tem outros vários exclusivos que agora não interessam. A história do presépio, do bafo do burro, da vaca e de outros animais a aquecer o menino, tudo isso vai sendo montado ao longo da história e não é a história que caiba no tempo deste episódio de Classicamente. Talvez em outro no futuro. Quanto à matança das crianças inocentes às ordens de Herodes, por razões óbvias, a Igreja dá-lhe a importância que entende. Celebra a 28 de dezembro o Dia dos Santos Inocentes, considerados por muitos cristãos como sendo os primeiros mártires. Na verdade, o mais certo é que não tenha havido nenhum massacre. A acontecer, é improvável que tivesse passado despercebido. E, no entanto, não foi registado por nenhum cronista, nenhum historiador, como Flávio Josefo, o historiador judeu que viveu desde cerca de 37 até 103 e nunca deixou de dar notícia das perseguições ou massacres cometidos contra o seu povo. Mas os judeus submetidos ao Império Romano não podiam aplicar a pena de morte contra os seus concidadãos sem autorização do governador imperial. Herodes teria sido castigado se o fizesse. Além disso, Herodes aparece nesta narração como inacreditavelmente estúpido, o que contraria a imagem que os dados históricos revelam sobre ele. Perturbado pela ideia de ser destronado pelo recém-nascido, o mais lógico era que enviasse os seus soldados a Belém, a pouca distância do seu palácio. Ou, vá lá, que enviasse um espião para descobrir o sítio onde o moço estava, em vez de esperar pelos magos que se tinham declarado adoradores do recém-nascido. Mandou matar as crianças até aos 2 anos. Mas para que tanta chacina se os magos o tinham informado de que a criança era recém-nascida? Palavra de São Mateus. Ou os seus soldados eram tão estúpidos que não sabiam distinguir um recém-nascido de uma criança de 2 anos? Será que o menino Jesus passou 2 anos num casebre à espera da chegada dos magos? É muito difícil, quase impossível, determinar o ano em que Jesus nasceu. E, no entanto, até o mês e o dia foram estabelecidos, 25 de dezembro. Como sabemos nós que Jesus nasceu a 25 de dezembro? Não se sabe, evidentemente. Não há qualquer registro. E quando não se sabe, há sempre quem invente. Neste caso, e curiosamente, a data de 25 de dezembro não foi proposta original de qualquer cristão, mas de um inimigo, digamos assim, do cristianismo. Por iniciativa do imperador romano Aureliano, em 25 de dezembro do ano de 274, celebrou-se a primeira vez o nascimento de um novo Deus, um Deus universal, já que é para todos, nos ilumina a todos, o Deus Sol. Can't repent if I'm wrong, impartial, empty ritual Em 25 de dezembro, fixou-se a celebração do Dies Natali Solis Invicti, expressão latina que significa Dia de Natal do Sol Invicto. A ideia do imperador era tentar unificar um império, o romano, que estava em crise profunda e começava a desmembrar-se, criar uma unidade territorial, política e também religiosa, além da política das armas, também através da religião. Uma nota. Ao contrário do que fariam os cristãos uns tempos depois, quando subiram ao poder, com o novo deus não se pretendia acabar com os outros deuses, mas apenas que houvesse um deus por cima dos outros deuses. É fácil perceber o porquê da data de 25 de dezembro. É a altura do solstício de inverno no hemisfério norte, a altura a partir da qual o sol e a luz começam a renascer e a vencer a obscuridade. Há muito tempo que em finais de dezembro havia festa rija, as festas romanas dedicadas ao deus Saturno, conhecidas por Saturnália. Durante 4 dias ninguém trabalhava, ofereciam-se presentes, visitavam-se os amigos e, inclusivamente, os escravos recebiam permissão temporária para fazer tudo o que lhes agradasse, sendo até servidos pelos amos. Ora, isto lembra o Natal, não lembra? Homens e quais somos tu? Homens e quais somos tu? O solstício de inverno era uma data muito importante para as economias agrícolas e era importante agradar aos deuses para que o inverno fosse brando e o sol regressasse renovado no início da primavera. Como Saturno estava relacionado com a agricultura, é lógica a associação do culto deste deus ao culto solar. Echineum vileum, em suma, o Natalis Solis Invicti traz um deus invencível, brilhante, único, e o Natal está-se mesmo a ver como o menino Jesus se encaixa perfeitamente nesta quadra. Não está. Em vez de estar a competir com a Saturnália, o melhor é absorver as festas pagãs do nascimento do Sol, substituir o nome do deus pelo de Jesus e pronto. Tudo o resto está já feito, com longa e longamente celebrada tradição. Foi o que fez a Igreja Cristã, sob o domínio do Papa Libérios, quando a festa do nascimento de Cristo a 25 de dezembro foi instituída na cidade de Roma no ano de 354, menos de 100 anos passados, sobre o nascimento do novo Deus Sol. A data de nascimento de Cristo fixou-se tão convictamente que a partir dela se fixaram outras datas. Por exemplo, o dia e o mês, só falta a hora, em que um anjo aparece à Virgem Maria para lhe anunciar que estava grávida. Em que data foi a tal anunciação? É só fazer as contas. O menino nasceu a 25 de dezembro. Agora é andar para trás 9 meses. Nem mais nem menos um dia, 25 de março. Este é o dia da celebração cristã do anúncio do Arcanjo Gabriel. É a grande festa de Nossa Senhora da Anunciação. Christmas Eve in a western town. Gather up the kids, all the friends and family. É admirável tanto rigor de contas, não é? O rigor é tanto e tão geral que a localização rigorosa do anúncio do arcanjo é assinalada por uma basílica em Nazaré, a chamada Basílica da Anunciação. Por seu lado, em Belém, uma outra basílica assinala o sítio rigoroso da gruta onde nasceu o menino. Tudo muito rigoroso, tudo muito datado. Mas, enfim, não admira que assim seja. Afinal, os papas são inspirados pelo Espírito Santo, a tal pomba milagrosa que sabe tudo. A inspiração divina supre a terrena falta de informação histórica. Se a fé move montanhas, muito mais facilmente inventa estas coisas. But I'm gonna be dancing till he does. Roll back the rug so we can two-step round the Christmas tree. Wait beneath the mistletoe, you'll never get a kiss. Termino com um esclarecimento talvez desnecessário. Estes episódios, contrariamente, não são movidos por qualquer intenção de abolir com a fé de quem quer que seja. Muito menos a de ser desmancha-prazeres e estragar as festas natalícias do ouvinte. Defendo que cada qual tem o direito de acreditar no que bem entender. Afinal, há muito menos pessoas a acreditar no Pai Natal do que no Menino Jesus, e o Pai Natal continua a trazer as prendas que fazem as delícias de muitas crianças e de muitos adultos. Dia de Natal, por António Gedeão. Hoje é dia de ser bom. É dia de passar a mão pelo rosto das crianças, de falar e de ouvir com avioso tom, de abraçar toda a gente e de oferecer lembranças. É dia de pensar nos outros, coitadinhos, nos que padecem, de lhes darmos coragem para poderem continuar a aceitar a sua miséria, de perdoar aos nossos inimigos, mesmo aos que não merecem, de meditar sobre a nossa existência tão efêmera e tão séria. Como houve tanta fraternidade universal, é só abrir o rádio e logo um coro de anjos, como se de anjos fosse, numa toada doce de violas e banjos, entoa gravemente um hino ao Criador. E mal se extinguem os clamores plangentes, a voz do locutor anuncia o melhor dos detergentes. De novo a melopeia inunda a terra e o céu, e as vozes crescem num fervor patético. Vossa Excelência verificou a hora exata em que o menino Jesus nasceu? Não seja estúpido, compre imediatamente um relógio de pulso antimagnético. Torna-se difícil caminhar nas preciosas ruas. Toda a gente se acotovela, se multiplica em gestos esfuziante. Todos participam nas alegrias dos outros como se fossem suas e fazem adeuses enlouvados aos bons amigos que passam mais distante. Nas lojas, na luxúria das montras e dos escaparates, com subtis requintes de bom gosto e de engenhosa dinâmica, cintilam, sob o intenso fluxo de milhares de quilowatts, as belas coisas inúteis de plástico, de metal, de vidro e de cerâmica. Os olhos acorrem, num alvoroço liquefeito, ao chamamento voluptuoso dos brigos e das cores. É como se tudo aquilo nos dissesse diretamente respeito, como se o céu olhasse para nós e nos cobrisse de bênçãos e favores. A oratória de Bach embruxa a atmosfera do arruamento. Adivinha-se uma roupagem diáfana a desembrulhar-se no ar. E a gente, mesmo sem querer, entra no estabelecimento e compra. Louvado seja o Senhor, o que nunca tinha pensado comprar. Mas a maior felicidade é da gente pequena. Naquela véspera santa, a sua comoção é tanta, tanta, tanta, que nem dorme serena. Cada menino abre um olhinho na noite incerta para ver se a aurora já está desperta. De manhãzinha salta da cama, corre à cozinha mesmo em pijama. Ah! Na branda macieza da matutina luz, aguardou a surpresa do menino Jesus. Jesus, o doce Jesus, o mesmo que nasceu na manjedoura, veio pôr no sapatinho do Pedrinho uma metralhadora. Que alegria reinou naquela casa em todo o santo dia. O Pedrinho, estrategicamente escondido atrás das portas, fuzilava tudo com devastadoras rajadas e obrigava as criadas a caírem no chão como se fossem mortas. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, já está. E fazia-as erguer para de novo matá-las. E até mesmo a mamã e o sisu do papá fingiam que caíam, crivados de balas. Encontra um resumo deste e de outros episódios do Classicamente em omeubaú.net, sem acentos e sem espaço. Neste sítio, bem como nas notas a este episódio, há ligações para ouvir os trechos que utilizei na ilustração musical. Classicamente. Um divertimento de António Gomes.